Sabe muito bem, ela entrou feito um raio, não esbarrou em ninguém. Vive sempre assim, há mil anos além, a mulher invisível, a mulher invisível, yeah, yeah, a mulher invisível, nada é impossível, yeah, yeah, pra mulher invisível, ela é indestrutível.